Alô! Garçom! Uísque pro povo e guaraná pras crianças, vovó! Vamos beber, simbora! Pra tomar cachaça e relembrar! Preciso de você. O Deus, como eu te quero, não posso te perder. Eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta. Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar como você pode me dar o seu amor. Eu não posso mais lembrar. O meu coração está em pedaços. Está em pedaços. Volte, amor. Eu não mereço esse castigo. Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Desejo tirar essa dor do fundo do meu coração. Bota pra tocar, Pedrinho C3, Henrique C3, Dai Fura Couro, Alô Nil C3, meu patrãozinho. Galera que toca do Luiz Sundão Rochado, aquele abraço. Mostrar como você pode me dar o seu amor. Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar. O meu coração está em pedaços. Está em pedaços. Pode, amor, eu não me